Zack Jerry de novo, hein? Vai! Era desce, levanta a poeira no hit, chega da capoeira. Era desce, levanta a poeira no hit, chega da capoeira. Tá Julieta de menina recalcada, então chama ela pro rala, que hoje o bar estrala. Tá bem parada, que hoje o couro vai comer. Quero ver se tu é braba, mostra o que sabe fazer. Vai! Banana, tu mexe, que agora eu com você. No A8 desce, prepara pra aquecer. Banana, tu mexe, que agora eu com você. No A8 desce. Era desce, levanta a poeira no hit, chega da capoeira. Era desce, levanta a poeira no hit, chega da capoeira. Tá Julieta de menina recalcada, então chama ela pro rala, que hoje o bar estrala. Tá bem parada, que hoje o couro vai comer. Quero ver se tu é braba, mostra o que sabe fazer. Vai! Banana, tu mexe, que agora eu com você. No A8 desce, prepara pra aquecer. Banana, tu mexe, que agora eu com você. No A8 desce.